0060. Isso é para 2010, ajuste 1003, informe o localizador. Para 2003, Palmara Nova, 702. Boa noite, objeto 6701, nós temos a Brava. Boa noite, 6701, identifique e desça ao nível 050, chegada Mari. 050, ao nível, chegada Mari, 6701. Portugal 157, Spock, ident, descend until flight level 040, Monferrago. Sempre estava 40, Portugal 157, Monferrago. Boa noite, identifique e desça ao 070, versão 060, chegada Mari. Identificou Alfa descendo para o 060, chegando a Mares, solicito a aeronave de 190. 7. De voo 190, prepare Puca, Jamaracaju, aguarde cópia TAM 3520. Puca, Jamaracaju, aguardando TAM 3520. Dois Salvador, gol noite 05, no final da X-Ray, 2 milhas para o Indecer. Sete, informe checado, vento de 1 centena com 8 nós, gol noite 05. Trem checado, noite 05. E pouso livre, cabeceiro no 0, gol noite 05. Livre, pouso no 0, gol noite 05. Para o 060, gol 896. No 896, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 0, no 2, informe localizador. 2012, Camará. Gol 896. Estou 3520, está pronto, cópia. Afirmo 3520. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle 119.8 e o transponder 5162, TAM 3520. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, Puca, Jamo, Aracaju, saída, decolando 10, curva esquerda. 119.8 ao controle, 5162, transponder, TAM 3520. Forma pronto para o push 3520. Comará. Objeto 6701, reduza para 200 nós. 2009, 6701. Mantenha a proa, está limitado pelo curso do localizador. Mantenha a proa, limite ao lock, 701. Meia dúzia, me escuta até lá, 1805. Alfa, Juliette, para 62, na sua escuta, 1805. Charlie 6701, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000 com 1012, 6701. Duna estabilizado, 8 movimentos. Chame torre 1-8, decimal meia dúzia, 1-8-9-6. 8-6, já. São 3-1-7-0, reduza para 2-1-0-9. Foi 3-6, boa noite, continue para o seu ação, informe checado, pista 10, uma centena com 8-9, 1-8-9-6. E informará. Afirmativo. Prato. 6701, direita 090, informe no localizador. Direita pro 90, reportaram no log, 671. Travou, 1896. Impulso autorizado, pista no 0, uma centena com 89, gol no 896. Impulso 10, 896. Reduza para aproximação, aguarde transferência. Ah, reduzindo, 671. São 3170, esquerda, proa 010, está limitado pelo custo do localizador, desça e mantenha 3000 pés ajustado 1012. Esquerda 090, limite ao curso do localizador, descendo para 3000 com 1012, 3170. Chame torre 1-8, decimal 3, correção, meia dúzia. 8-6, obrigado, boa noite, tchau. Portão número 2, é isso? Afirmo. Autorizado, reporte táxi 3520. Reporte táxi, perdão, 3520. Torre, boa noite, objeto 6701. 6701, boa noite. Final, ILS, baixa travadizão. Ok, continua a aproximação número 2, tráfego preset está na curta final da 1-0, vento de 90 graus, 8 nós, Webjet 6701. 6701. Portugal 157, descend to 2000 feet, Kionete 1012, report established, localize the course. 2000, Kionete 1012, call established, localize the course, call 157. Portugal 157, request to proceed direct. Afirmativo. Vai direto, Duna. Vai em Duna, Portugal 157. Abandono 70, direita pro 080. Direita 080, tá, 3170. 1896. Positivo, já vamos ligar agora. Livrou, 8 movimentos. Gente, tem táxi autorizado, reporte para ingresso na Juliette no 896. Vai parar. Objeto 6701, vento de 90 graus com 8 nós, check o trem, pouso livre, pistão a zero. Vai estar travado, 6701. Sente. 1170, desça para 2 mil pés, informe o localizador. 2 mil pés, o 3170. Tem 2.500 pés, vou na pra Proto Servito 366, informe na final de nada. Na Proto Servito 366, reporte estabilizado 3170. Solo aos 35, libera a direita, siga a aeronave da Gol no táxi, reporte para ingressar na Juliette 6701. Botará para ingressar na Juliette 6701. Ao nível 050, chegada à Mari. 050, solicito a aeronave do 104062. Gente, vou na Pro da posição em TAP após ser a Vitor 366. Pro de TAP após ser a Vitor 366, 4062. 3170, reduza para 1170 nós. Reduzindo, 3170. Sada Cuse Ponto no ponto de espera, TAM 3520. Outra pronta, TAM 3520. Nove e meia, pode prosseguir pela Índia, o seu portão de número 3, 1896. Ok, prossegue pela Índia, portão 3, gol 1896. Web 6701, prossiga pela Juliette, seu portão de número 4. Pro, via Juliette pro portão 4, 6719. Six pontos com o Luan, 77, tá lá. Japan, India, clear to land, runway 10100 degrees, 06 knots, Air Portugal, 157. Here on unlocked, clear to land, runway 10 Portugal, 157. That's right. 3520, se aproximando do ponto de espera, tá pronto. Gente, mantém um ponto de espera, tá 3520, temos dois na final para pouso. Sim, vai manter, tá 3520. Para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 62, 3170. 18, 62, 3170. Porto 3170, 1,5 do San Vitor 372, estabilizado. 3170, Cente, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento de 90 graus, 8 nós, TAM 3170, informarei pista livre. Cente, o 3170. Portugal 157, the ground at 4-0, and we pass on OVT to the air, Portugal 157. Call this on OVT, Portugal 157. Zona 70, vento de 90 graus, 8 nós, cheque o trem, pouso livre, pistão 0, TAM 3170. Trem baixo, pouso livre, 3170. 157, Roger, taxi, straight ahead, Alpha, Juliet, gate number 11, at Portugal 157. Straight ahead, Alpha, Juliet, gate 11, Portugal 157. 3520, observe o tráfego da companhia da curta final, após a passagem ali, mantém então 3520. Após a passagem do tráfego da companhia ali, mantém então 3520. Zona 70, Solos 42, reporte pista livre. Está livrando a pista neste exato momento, pista livre 3, Zona 70. Ok, tem condições de taxi aí à frente do Portugal, agilizando? Afirmativo. Taxi autorizado, Alfa Índia, portão número 2, 3170. Alfa Índia para o 02, 3170. TAM 3520, autorizada a decolagem da 1-0, uma centena com 8 nós, TAM 3520. Autorizada a decolagem, TAM 3520. Torregol, a noite 05, formação Charlie, posição 62 para cópia Natal. Natal 37, prepare Pucas e Paraguai de 4, noite 05. Nível 370, Pucas e Paraguai. Graças. Posição 3520, decolou os 44, chame controle em 119.8, boa noite. 19.8, boa noite, Dan, 3520. Salvador Azul 4062, sinal dando zero visual. Atrás de Salvador, tá 3520, boa noite. Aí da PUCA. Aí da PUCA, em atenção 90, tá 3520.